Habilidade, lealdade, esse é o problema. Hip hop, profecia, esse é o lema. Assim que é, todos na fé, elementos eu sou. Estou de pé. Dignidade, lealdade, esse é o problema. Hip hop, profecia, esse é o lema. Assim que é, todos na fé, elementos eu sou. Estou de pé. Recebi o aviso de um sono profundo. Daí então a insônia que me deixar maluco. Um poço bem fundo, destruição escuro. Nenhuma vida, a vista de um campeão do mundo. Eu vejo guerras, muitas mortes, não há futuro. O juramento foi quebrado como um poço sem fundo. Desafiaram os deuses, consequência. A natureza com justiça julga a vida alheia. Enchentes, a seca, a vida nos condena. É a mensagem lá de cima que ninguém assimila. Reflita, estamos longe de uma saída. Elemento segue em frente de uma alternativa. De justiça em justiça, de vigia. De passo a passo com a caneta tem o poder da rima. Dignidade, lealdade, esse é o problema. Hip hop, profecia, esse é o lema. Assim que é, todos na fé. Elementos eu sou, estou de pé. Estou de pé. Elementos eu sou, estou de pé. Dignidade, lealdade, esse é o problema. Hip hop, profecia, esse é o lema. Assim que é, todos na fé. Elementos eu sou, estou de pé. Dignidade, lealdade, esse é o problema. Hip hop, profecia, esse é o lema. Assim que é, todos na fé. Elementos eu sou, estou de pé. Não é possível que ninguém presente. O fim está bem perto, nada de diferente. Eu vejo fardos absurdos, é o fim do mundo. Onde a ganância e o poder se vendem seu refúgio. Às vezes sinto e repenso os meus conceitos. E percebo que a luta está contra o tempo. Peguei o controle, estou ligado em minha TV. É uma chacina, em vão é a luta por poder. O terror está aí pra quem quiser ver. É no gueto, nas esquinas, o que vou fazer? Famílias destruídas, sonhos arrasados, mente vazia. Casa do diabo, Brasília, sujeira. Homens do Senado, culpados, revolta. Povo massacrado, reflita, repensa. Haja consciência, transparência, atitude. Espero que me entenda. O futuro do Brasil está passando fome. O crack predomina, as crianças sofrem. É um massacre, tudo escancarado. Revolta, tristeza, procura de um milagre. Dignidade, lealdade, esse é o problema. Hip hop, profecia, esse é o lema. Assim que é, todos na fé. Elementos eu sou, estou de pé. Dignidade, lealdade, esse é o problema. Hip hop, profecia, esse é o lema. Assim que é, todos na fé. Elementos eu sou, estou de pé. Vandalismo, assassinato, fico revoltado. Melhoras, incógnitas, tudo malorota. Justiça bem longe, isso significa fim do mundo, guerra civil, expectativa. Penitenciária, lota de sardinha. Volta emprego, volta tudo, é só pra rebeldia. Meu sonho, pesadelo, eu vejo à vista. O aviso já foi dado e o mundo se complica. Reflita, massacre, perda de vida. O ser humano morre mais fácil que nem formiga. É tudo revoltante e ninguém explica. O controle se perdeu e sem alternativa. Propagandas, protestos, pedido de paz. Tudo em vão, decepção e nada mais. Tudo piora, nada melhora, vejo só revolta. O aviso já foi dado e mundo desenrola. Espero que o bom senso tenha uma vitória. Que passo a passo, objetivo, estou sempre na cola. Jesus, piedade dos mais fracos, liberdade, igualdade, ouça nossa voz. Tenho fé, esperança, saudade de criança. Afeto, igualdade, uma doce lembrança. Estou de pé, assim que é, todos de pé.